chegou, falou que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente não vingou. Maltrata e me fez chorar. Só o jogo jogou fora os meus sentimentos. Se tivesse outra, que custa dizer? Sei que a verdade dói, mas tenho que entender. Todo tempo que passamos foi perca de tempo. Errar uma vez é humano, errar outra vez engano. Mas se um dia você me ligar chorando pelo meu perdão, por um milhão, mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu bolão, se você não me quer, é bem melhor falar. Seu silêncio me machuca e me faz chorar. Só os dois jogam fora os meus sentimentos. Sei que tiver de outro que custa dizer. Sei que a verdade dói, mas tenho que entender. Todo tempo que passamos foi perca de tempo. Que Deus que me bloqueou. Um dia vai desbloquear. A moça que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar. Deus que me bloqueou. Um dia vai desbloquear. A moça que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar. Ai, sou eu quem vai julgar. Pegada de vaqueiro. Isso é homem. A vida sua parte. Trata desse jeito, ele ama de verdade. Vai pro lado. Vai. Mas só não esquece que quem pisar, e depois que o mundo gira, o mago tá aqui. Aparentemente vem mais um dia. Um dia vem, Deus que me bloqueou. Um dia vai desbloquear. Vai mandar áudio pra voltar. Deus que me bloqueou. Um dia vai, vai. A boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar. Ai, sou eu quem vai rodear. Vai, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu conto a divertir. Sem céu pra colorir, sem flores pra florir. Eu tô cansado de fingir que te esqueci, te amei demais. Pouco a pouco eu me vejo mais e mais. Sente, sente, sente beijar, te abraçar. Tu és o sol do meu jardim. Porque você me deixa usar, sem céu pra colorir, sem flores pra florir, meus dias são de dor e aflição. Quando você chorou, chorei também a dor de te perder, não. Tem mais um pra tocar no coração. É pra quem tá sofrendo, viu? É Cassis Acordeão, nome de Top Evento Produção. Ele é de Campos Salles, meu Ceará. Diz assim, ó. Tá estranha, calada, nunca fala nada. Não ligue nem dá atenção. Eu tô dando o meu máximo nesse amor dentro do seu coração. Então pra que ficar desse jeito? Se eu tenho que te implorar, todo dia um beijo. Não deu certo sua tentativa de me amar direito. Solidão, só pra te avisar. pra que fingir que estamos bem? Melhor separar, me dá o tempo sem ninguém. Deixa rolar, quem vai querer ser infeliz? Quem vai querer pra sempre ser? Mas eu fiz você, fez você. a toda a vaqueira do Brasil. É preciso da cordeão, viu? Mas no final da disputa, eu pensando nela, que a cabeça em outro lugar. Uma coisa de repente, quando o gol saiu, eu caí, não pude ganhar. Caí numa disputa, não dói, dói sobre a tua morena. Por causa dessa dança de corte, eu não bati essa senha. Caí numa disputa, não dói, dói sobre a tua morena. Por causa dessa dança de corte, eu não bati essa senha. Pegada de vaqueiro, João Gomes está na voz. Viu pela sua pegada e por causa.

Andrade Downloads. Garantido, e não é que eu amo ela, é que você quer. Acho que você não tem noção. Na brincadeira do pega, pega, não se apega. E você ganhou meu coração. Tô gostando tanto de você. Acho que você não tem noção. Na brincadeira do pega, pega, não se apega. E você ganhou meu coração. Sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela, é que com ela não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela, é que com ela, é que o gordinho é diferente do rival. Alô, Marcelo. Do jeito de com amor e fé. Minha cabeça, ela vem como carnaval, e toda paixão recomeça. Ela é bonita demais. Tudo não há possível, também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita. É bonita demais. Chegar, eu quero saciar minha sede, me dá de mas é na força dessa beleza que eu procuro me Deus em paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não te esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Pegada de vaqueiro. Será que eu vou mandar pro meu velho, pro meu pai, ao Enaço? O velho de caretas igual, viu? O dono da minha camisa, eu quero tanto chegar. Eu quero saciar minha sede, milhão de vezes, é na força dessa beleza que eu procuro viver em paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não me esqueça mais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Mas eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Show! Alô, Thiago Mix! Do Vale São Francisco, é diferente, os igual a balança com alma da boi que a boiada já se apresenta e é diferente. Você tá sendo a corda de André de Campos, sabe do Ceará? Em nome da minha top event. Uma pegada diferente do vaqueiro. Alô, Júlio Paraíso das Frutas. braço pra mudar. Corro atrás da esperança, porque você não vai voltar. Eu sou o menino mesmo sem tentar, cheio de nó na garganta. Pense em você ao me pensar. Foi pouco a pouco, coração. Não vai perdendo a vez. tentativa de me amar direito. Thank you. avisa, amigo é. E presta atenção em mim, enquanto eu tô aqui. Porque tem muita gente que só dá valor depois que perde. Não tô te ameaçando, eu só tô pedindo que me enxergue. Eu não preciso nem de garabu, essa é a última chance que eu te dou. Olha que nota eu, nota eu. Tanto beijo me querendo, ainda tô querendo seu. Nota eu, porque a última pessoa que não me notou perdeu. Nota eu, tanto beijo me querendo, ainda tô querendo seu. Mas nota eu, porque a última pessoa que não me notou perdeu. E presta atenção, enquanto eu tô aqui. Porque tem muita gente que só dá valor depois que perde. Não tô te ameaçando, eu só tô pedindo que me enxergue. Eu não preciso mendigar amor, essa é a última chance que eu te dou. Mas nota eu, nota eu. Antes me querendo, ainda tô querendo o seu. Nota eu, porque a última pessoa que não me notou perdeu. Nota eu, antes me querendo, ainda tô querendo o seu. Mas nota eu, porque a última pessoa que não me notou perdeu. Valeu, Nilmar. como poder saber si te amo, si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar, como poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no es.

jungle.